famoso que assassino de pet, de pet e de família. Ralando mais que moleque para fora no carro em movimento. Eu tento micro ponta acesa, mas tenho quilo na mesa. O meu swing é louco, pode falar mal de mim. Eu molho meu biscoito, sua mãe tá sempre a fim. Gente gigolô, áudio autodidata. Sou muito mais sensual que a dança da boquinha da garrafa. Atravessando a rima e algumas das suas primas, elas querem meu amor e eu só pratico sodomia. Sabedoria mais racional que o Tim Maia, cheio de problemas. I don't care how it goes. Sabia que a cerveja tem a mesma caloria dos pães. Eu até tinha moral de transar as suas mães. Estilo Milf Hunter, só que do Brasil. Estuprando consciências com um crânio de mandril. Mirando político, destruindo tudo que você ama. Danças típicas da Rússia em cima de tartarugas. No TV Fama, tiro de bazuca explode na lua, símbolo do Batman. Rastafari, sou o mestre, dentro do Jamaica. A matemática da forma para ser idiota é muito clara, mas a resposta fica à vista, galera. Fica de cara. Tô cultivando o ó, de play fora do eixo. Brother, só pegando câncer pra você ficar no jeito. Bomba nuclear, galera toda pasma. Voltando ao DR, é o terceiro segredo de Fátima. Pedaço de pão.